tempo que eu passei nessa terra. Até agora eu aprendi que quem já foi tá melhor que quem ficou nela. Se joga, resistir é necessário. De um nopado de otário, porque nunca se sabe qual será seu adversário. Então não baixa a guarda não, vacilo se tá no chão. Ninguém vai te dar mão. Reverta a situação. Uma pá de vagabunda, uma pá de vila na ponta. O cenário nunca muda, então prepare-se. Tem que se organizar, nunca se deixe levar. Mantenha sua essência e tudo vai ficar bem ou não. A armadilha é sempre surpresa. Traz a lágrima da incerteza. Enxuga, siga então, firmeza. Só vai depender de você. Ele envenena, te faz de presa. Endurece o coração. O mal na espreita. Tenha certeza quando escolher sua direção. Do mundo cê tem que saber viver. Ou melhor sobreviver. Aqui não tem perdão. Mudando nunca se perder. Sem vou ir pra você. Siga as regras então. Cê tem que saber viver. Ou melhor sobreviver. Aqui não tem perdão. Mudando nunca se perder. Sem vou ir pra você. Chegar na humildade, somando, rimando, contando com coragem. Se pra sobreviver no mundão aqui tá foda. Tristeza, surpresa, chegando toda hora. Sei que não é fácil, se apega no que pode. Treine sua mente pra vencer, tem que ser forte. Se jogue, não olhe, cuidado no que fala. Seja rei do pensamento e não escravo da palavra. O mal com certeza está em toda parte. Envenena, corrompe, te torna um covarde. Aí vai ser tarde, o final você sabe. Vai ter o que merece, sem meia verdade. Não quebre as regras, arme sua mente. Escolha seu caminho, seja sempre consciente. 51-50, mundão, invasão. Fazendo a união, mina de cara. Missão, cuidado é pouco, não vá se perder. Escolha o caminho melhor pra você. É então, sobreviva no mundão. Sei que não é fácil, tudo tem a solução. Você tem sua escolha, cuide do seu caminho. Se na hora do veneno você vai estar sozinho, então conte no dedo, só os verdadeiros. Porque de falso a vida tá cheia, parceiro. Cê tem que saber viver. Ou melhor sobreviver. Aqui não tem perdão. Nunca se perder. Sem boi pra você. Siga as regras então. Você tem que saber viver. Ou melhor sobreviver. Aqui não tem perdão. Nunca se perder. Sem boi pra você. Siga as regras então. Essa vida já cansei, lembro de cada que passei. Se você sabe, já não sei. A missa que eu rezei, senti o veneno e não morre envenenado. A morte vem aos poucos te pisando pelo lado. Todo sofrimento e dor que cê pode sentir. Cabeça boa, aguenta pouco até a loucura invadir. Ouvindo o que não quer, vendo o que não queria. Que perreio, correria, não pagou o que devia. Cheats, acerta, zé do moinho na quebrada. Toque de recolher, se vacilar, nem dorme em casa. Tiro de fuzil, clara, minhas balas, corta o céu. Abaixa enquanto queima seu castelo de papel. Quer futuro nesse mundo, a mesmo fundo. Eu te juro, vale escuro, cu de burro, sem massagem, dedo duro. Pavio é curto, é bom estouro. Peço a Deus a solução, mas ainda não cantou. Mendigo é queimado, filho arremessado. Amor inacabado, nesse mundo tu pro saco. Apelar pra quem se apegar a ninguém. Implorar por alguém e não vem ninguém. Mundão é um relógio com poder acelerado. Pra quem vive na ilusão, tio, tá no mundo errado. Cê tem que saber viver. Ou melhor sobreviver aqui.